Oi, oi. Boa noite a todos. Tudo bem, deputado? Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao encontro superpartidário organizado pelo PSDB do Estado do Paraná. Os amigos e as amigas, as senhoras e senhores, estão chegando nesse momento na Câmara Municipal de Vereadores do município de Pitanga, Estado do Paraná. Sejam bem-vindos. Os amigos e as amigas que ainda estão lá de fora, nós queremos convidar para que estejam ocupando os assentos, os bancos, aqui dentro da Câmara Municipal, para que possamos dar início ao nosso encontro superpartidário organizado pelo PSDB do Estado do Paraná. Queremos convidar, neste momento, para vir à frente o deputado estadual pelo PSDB, o deputado Litro, por favor. Convidamos também o deputado estadual Traiano, por favor, deputado Ademar Traiano. Convidamos também para vir à frente o presidente estadual do PSDB do Paraná, o deputado Valdir Rossoni. Queremos convidar neste momento para que venha à frente o deputado federal César Silvestre, que também está junto com a gente nesse momento. Deputado, seja muito bem-vindo. Convidamos o deputado César Silvestre junto com a gente, acompanhado também do César Silvestre Filho, que está por aí, por gentileza. Seja bem-vindo. Queremos convidar o presidente do PSDB de Pitanga, José Osnichon. Muito bem-vindo também, senhor José Osnichon. Este é o encontro subpartidário organizado pelo PSDB do Paraná. E, neste momento, convidamos para que esteja junto com a gente o prefeito de Curitiba e futuro governador do Estado do Paraná, Beto Richa. Este é o encontro superpartidário organizado pelo PSDB do Estado do Paraná. E ainda há tempo, gostaríamos de agradecer a presença de todos, em especial a presença das autoridades da região central do Estado do Paraná, senhores vereadores, secretários das administrações municipais que aqui se encontram, acompanhando este encontro, autoridades de toda a grande região, entidades aqui também se fazem presente, em nome de toda a equipe que hoje vem aqui para este encontro superpartidário do PSDB, a gente quer agradecer o carinho de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos e com essa alegria que a gente quer receber, claro, também a imprensa falada, a imprensa escrita. Muito obrigado os amigos da imprensa que aqui se fazem presente. Em nome de todos, a gente quer agradecer o carinho de cada um de vocês. Queremos convidar também o prefeito da cidade de Dois Vizinhos, o doutor Paulinho, se encontra por aí. Por gentileza, doutor Paulinho, seja muito bem-vindo. Queremos agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês que aqui estão junto com a gente. Estou vendo aqui, é claro que a gente não lembra o nome de todos, mas vejo aqui o vice-prefeito de Boa Ventura de São Roque, José Guimar Ferreira Coco. Zé Coco está aqui também, acompanhando, certo, Zé? Seja bem-vindo. Pode chegar aqui na frente junto com a gente. Seja muito bem-vindo os demais presentes, autoridades que estão aí junto com a gente. Nós queremos agradecer em nome de toda a equipe que organiza esse encontro superpartidário. Senhores vereadores, conforme nominamos, também os prefeitos da região, autoridades presentes, voltamos a frisar o nosso agradecimento a todos vocês. Com o intuito de nós mostrar o Beto Richa à comunidade de Pitanga, a região central do Estado do Paraná, é que o PSDB do Estado, o PSDB do Estado do Paraná hoje se reúne aqui em Pitanga, na Câmara Municipal de Vereadores desse município, para esse encontro superpartidário. Convidamos também o vice-prefeito de Laranjal, Dico, por gentileza. O vice-prefeito de Laranjal, Dico, por gentileza. Pode chegar aqui na frente. Dando início ao nosso encontro subpartidário, mais uma vez agradecendo a presença de cada um de vocês, autoridades presentes e a comunidade em geral, eu, nesse momento, quero convidar para que faça uso da palavra o deputado estadual Litro, que se faz presente nesse evento. Deputado, por gentileza, seja bem-vindo. Primeiramente, quero cumprimentar aqui o José, presidente do PSDB, ex-prefeito, nosso companheiro, prefeito da capital do Estado, o 10ª vez melhor prefeito do Brasil, Beto Richa, nosso presidente estadual, que tem feito um trabalho brilhante em todo o Estado do Paraná, para que possa esse partido estar com todas essas lideranças, um avanço da pré-candidatura do Beto Richa, em primeiro lugar, todo o Estado. Temos que parabenizar o trabalho do Valdir Rossoni. Eu, Traiano, nosso líder da bancada, um grande líder, tem feito um brilhante trabalho na Assembleia Legislativa e no Estado do Paraná, e por da minha região, e tem 5 mandatos de deputado estadual, então, mas tem que parabenizar o grande trabalho que vem fazendo. O César, como deputado federal, nosso companheiro, já fomos colegas da Assembleia Legislativa, aprendemos muito com o César, e hoje, deputado federal. O doutor Paulinho, é nosso prefeito da cidade de Doizinho, prefeito que está em exercício, então, está feito um bom trabalho em Doizinho, ganhamos as eleições, foi prefeito 2 vezes de outra cidade do lado, foi vice-prefeito lá, e hoje, prefeito de exercício Doizinho, nossos colegas aí, que estão aí, vice-prefeito, que Boa Ventura de São Roque e de Laranjal. E aqui, nossos companheiros, tem o Doval, que me ajudou nas eleições do Nova Cantu, vereador de 6 mandatos que está aqui, e de outros companheiros, o Tilico, daqui, que me ajuda nas eleições sempre aqui em Pitanga. Importante, todas as lideranças, companheiros, estão aqui. O Joel, ex-prefeito de Rio Bonito do Iguaçu, do Partido dos Trabalhadores, que abraçou a campanha, a pré-candidatura do Beto Richa. Então, isso é muito importante para saber que não é só o PSDB, todos, vários partidos, várias siglas partidárias que estão apoiando a nossa pré-candidatura do Beto Richa, nosso futuro governador do Estado do Paraná. Nós temos um trabalho, eu tenho 3 mandatos, e nós temos percorrido todo o Estado do Paraná, e quero dizer que a maior liderança que nós temos no Estado do Paraná, que já é o nosso pré-candidato a governo do Estado, em todo o Estado. As regiões do interior eram mais difícil, hoje, região do Sudoeste, o Beto Richa já vem praticamente empatado com o nosso concorrente. Então, isso é importante para nós, é importante o Beto Richa governador. Nós temos que renovar. E as propostas do Beto Richa, que nós temos conversado, que hoje não é proposta, hoje é uma palestra que ele vai dar, que tem que conversar com nós, que vai descentralizar o governo para a área de agricultura. Isso é muito importante para nós do interior, que nós precisamos de um prefeito, como fez o trabalho na capital do Estado, trabalhando em todos os bairros da capital do Estado, por isso que hoje tem a base de 70% até o final do ano das pesquisas para governo do Estado. E é importante, tendo 3 milhões de votos, vocês analisam 70% dos votos da região metropolitana e da capital do Estado. Isso aí dá 2 milhões de votos. Sai com uma diferença importantíssima, se vocês fazerem a conta, que isso é importante. E importante para a Bagosta estar na frente, e na terra do nosso adversário, que é Londrina, que ele era de Londrina, que nós podíamos ter medo, a segunda cidade maior do Estado do Paraná, Beto Richa está na frente. Então isso é importante para vocês saberem, e nós temos que trabalhar no interior para que nós podemos renovar ao Estado do Paraná, e eu fico feliz de ser, já fomos deputados junto com o Beto Richa lá na capital do Estado. Tivemos um mandato junto com o Beto Richa, isso é importante pela amizade que nós temos, e quero dizer que eu me filiei no PSDB junto com o pai dele em 88, então já tenho mandato de vereador e 3 mandatos de deputado estadual e sempre no PSDB. Isso é importante, o PSDB no Estado do Paraná, com essas grandes lideranças. Então, nós vamos renovar e voltamos, com certeza, o ano que vem, aqui que com o nosso governador do Estado aqui em Pitanga. Agradecer a vocês e os votos que nós vamos ganhar aqui em Pitanga com essas lideranças que está aqui, o nosso presidente José aqui, para que nós podemos ganhar aqui com os votos, para ser importante, para ter um governador que recebe todo mundo e vai conversar com vocês aqui no centro-oeste do Estado do Paraná. Obrigado, meu gabinete está à disposição. E nesse momento convidamos para que faça uso da palavra o ex-prefeito do município de Pitanga e presidente do PSDB aqui na cidade de Pitanga, senhor José Urbichão. Fala, presidente. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, senhoras e senhores, autoridades já iluminadas que compõem a mesa. Uma alegria, uma satisfação para o PSDB de Pitanga recebê-los nessa tarde aqui em nosso município. Discutir política faz parte do dia a dia de nós cidadãos. E se não discutirmos, não temos razão também de criticar, de fazer críticas e dizer que não vai e que não adianta. Eu acho que a população brasileira está se acordando e está participando e com certeza irá participar mais para que nós tenhamos a política que o povo quer. Eu já comentei com o prefeito Beto Richa e espero muito da pessoa dele que ele seja o que ele faz em Curitiba com o povo do Paraná. Seja um político íntimo do interior do Paraná. Porque nesta hora a população serve os homens públicos. E muitas vezes depois é esquecido e é difícil desenvolver um trabalho por causa desse esquecimento. E eu confio plenamente no prefeito Beto Richa, no qual a gente tem já um conhecimento bastante longo, sendo amigo do seu pai, o seu José Richa, uma história engraçada até, mas há 30 anos atrás a gente bateu um papo de quase 6 horas com o seu José Richa no aeroporto em Miami, nos Estados Unidos. E depois nós tivemos um envolvimento comercial com o Beto Richa em 87, quando ele tinha uma transportadora, e eu também tinha. E nós fazíamos nossas concorrências lá no CETRI, no Banco do Brasil. Então, conheço o Beto há bastante tempo. Estamos esperando ansioso a sua candidatura, que define, começa a definir agora, no dia 1º de abril. Porque com certeza terá que se desvincular do cargo de prefeito para ser o nosso pré-candidato a governador do Paraná. Tenho certeza, Beto, que o seu nome vai ser fácil de carregar. É evidente que eleição só se ganha depois do último voto. Mas que tem facilidade de desenvolver a sua eleição, tem. E é isso que nós estamos esperando, a sua definição como candidato. Mais uma vez, muito obrigado a todos que deixaram esse dia nos seus municípios, nas suas cidades, para vir a Pitanga, prestigiar esse encontro político. Muito obrigado a todos e a todos os deputados estaduais e federais aqui presentes. Com certeza virão mais vezes a Pitanga em nome do PSDB e dos partidos que comporão a eleição de 2010 para governador. Muito obrigado a todos. Dando sequência ao nosso encontro subpartidário organizado pelo PSDB do Estado do Paraná, queremos agradecer a todas as autoridades presentes e também convidar para que se faça presente aqui na frente, na mesa de honra, o prefeito do município de Campina do Simão. Por gentileza, o prefeito acaba de chegar nesse momento e em nome de toda a equipe organizadora desse encontro, queremos convidar o prefeito para que esteja também fazendo parte desse cerimonial importante. Queremos agradecer ainda os vereadores de Pitanga, vereadores dos municípios vizinhos que aqui estão presentes. Não recordando o nome de todos, mas hoje aqui o vereador Aguinaldo e a qual agradecemos o vereador Aguinaldo e agradecemos os demais vereadores. Da mesma forma, os vereadores dos demais municípios que aqui estão. A imprensa falada, a imprensa escrita, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença. Convidamos para que faça uso da palavra nesse momento o deputado estadual Ademar Traiano. Eu quero iniciar a minha fala cumprimentando o presidente do PSDB de Pitanga, ex-prefeito Osni, e ao cumprimentá-lo, estendo meu abraço a todos os companheiros PSDBistas da região centro-sul do Paraná, que neste dia vim prestigiar o evento e, acima de tudo, dar o brilho especial à vinda do nosso futuro governador do Paraná, Beto Richa. Saúdo também aqui dois companheiros do PSDB que comigo dividem a responsabilidade de atuar politicamente no plenário da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Litro, e de forma especial ao meu irmão, deputado Valdir Rossoni, grande, extraordinário e competente presidente do PSDB do Paraná, que realmente fez uma verdadeira revolução no nosso partido, e eu tenho a convicção de que todos vocês têm esta leitura também. Quero saudar aqui prefeito em exercício Paulinho, de Dois Vizinhos, prefeito de Campinas do Simão, vice-prefeito Zé Coco, vice-prefeito de Laranjal Dico, senhores vereadores, deputado César Silvestre, já estava me fugindo da memória, extraordinário deputado, valoroso companheiro de primeira hora, que com certeza está conosco nesta caminhada. Senhores vereadores, lideranças empresariais, profissionais liberais, agricultores, professores, enfim, todos aqueles que aqui estão para se somar a esta caminhada que com certeza começa a ser escrita de uma forma realmente digna e que haverá de marcar época nesse Estado. Eu não quero fazer um pronunciamento, apenas eu gostaria de fazer aqui algumas breves colocações a todos vocês que aqui estão. Eu entendo que o Paraná está vivendo um momento diferente. O Paraná está tendo a oportunidade de ter no comando, no Palácio das Araucárias ou no Palácio Iguaçu, no ano que vem, alguém que possa mudar o perfil da economia do Estado, alguém que possa realmente encarnar o sentimento de mudança da sociedade paranaense. E nós estamos vivendo uma oportunidade rara, porque nós estamos diante de um homem que tem um legado que com certeza é inquestionável do seu pai, o nosso querido e saudoso José Richo. Todos que aqui estão, com certeza, têm na sua memória muito viva ainda a imagem do nosso governador José Richo. E o Paraná, como eu afirmei, está tendo a oportunidade rara de ter no comando do Estado, no ano que vem, um jovem empreendedor, um jovem que hoje, com certeza, diante dos olhos de todos os brasileiros, passa a ser o coração do PSDB Nacional, que é o nosso prefeito Beto Richa, por 7 vezes o melhor prefeito do Brasil. Portanto, senhores e senhoras, é um orgulho para todos nós, independente de cor partidária. E é aqui que eu quero pontuar a minha fala. A todos aqueles que aqui estão, nós estamos rodando o Paraná como um todo ao lado do prefeito Beto Richa. E o que nós sentimos é de que realmente existe hoje uma vontade enorme da sociedade paranaense organizada, dos segmentos produtivos, daqueles que querem ver um Paraná diferente, de um Paraná sem raiva, sem ódio, sem rancor, de um Paraná que possa avançar no caminho de tudo aquilo que nós sonhamos e desejamos em termos de Estado. Por isso, se somam a esta caravana partidos diversos. Eu sei que ao lado do prefeito Beto Richa não está apenas o PSDB. Tem diversos partidos, lideranças que pertencem a outros quadros partidários, mas que estão engajados nesta luta porque querem ver acontecer a mudança nesse Estado. E aqui eu quero pontuar a minha fala. Acho que é chegado o momento de nós termos a grandeza de pensar num projeto maior, de um projeto que possa ser construído no conjunto das forças vivas, cada um dando a sua contribuição para que possamos aprimorar um projeto que possa realmente construir o desenvolvimento desse Estado. E aí eu faço um apelo às lideranças que aqui estão. Se nós queremos isso, vamos esquecer as nossas brigas pequenas, as nossas mazelas, as nossas divergências ideológicas individuais nos pequenos municípios ou nos grandes municípios. Vamos esquecer isso, porque agora é chegado o momento de levarmos para o Palácio Iguaçu o Beto Richa como governador do Paraná. E depois... depois, lá na frente, com certeza, com habilidade, com a inteligência, com a sabedoria que o prefeito Beto Richa tem, é lógico que no momento oportuno, nós somos conhecedores que nós vamos ter uma eleição municipal, aí nós vamos sentar, discutir a participação de todos no conjunto das disputas municipais. Mas era este apelo que eu gostaria de fazer. Sei que aqui é uma reunião suprapartidária, que nós possamos realmente, hoje, colocarmos como missão maior a eleição do nosso pré-candidato pelo PSDB, Beto Richa, mas, acima de tudo, colocarmos no coração aquilo que todos nós queremos. Mudar a cara desse Estado. E mudar a cara desse Estado significa dizer mudar os conceitos de se fazer política. E quem tem a capacidade hoje para fazer isso é Beto Richa. Muito obrigado. Ainda há tempo, queremos agradecer a presença da vereadora Maria José de Guarapuava, qual é presidente do PSDB naquele município. Queremos agradecer também a presença do vereador Galdino, de Curitiba, qual trabalha pela saúde daquele município, e é vereador lá em Curitiba, está por aí. Muito obrigado pela presença, está aí o vereador Galdino, da capital do estado. Convidamos para que faça uso da palavra neste momento o deputado federal César Silvestre, que está junto com a gente. Bem-vindo, deputado. Caro amigo prefeito Beto Richa, caro amigo Osnichon, presidente do PSDB de Pitanga, ao saudá-lo, quero saudar a todos os amigos do PSDB, do PPS, do Democratas, de todos os partidos aqui presentes, do PMDB, enfim, de todos os partidos aqui presentes. Quero saudar meu amigo Litro, deputado estadual, meu amigo deputado Valdir Rossoni, presidente do PSDB do Paraná, meu amigo Ademar Traiano, vereador Galdino, que também hoje nos honra sua presença. Quero saudar meu grande amigo, o prefeito Miro, de Campinho do Simão, vice-prefeito Paulinho, de Dois Vizinhos, o Zé Coco, meu amigo, vice-prefeito de Boa Ventura de São Roque, o Dico, vice-prefeito de Laranjal. Saudar a todos vereadores, vice-prefeitos, ex-prefeitos que aqui estão presentes. Enfim, saudar a todos os amigos de Pitanga e de todos os municípios da região. Dizia o deputado Ademar Traiano que o Paraná vive um novo momento. E eu recordava o ano de 1982, quando as forças políticas do Paraná, as forças tradicionais da política do Paraná, se uniam e, naquela ocasião, nós tivemos a oportunidade de conhecer um candidato jovem ainda, que tinha sido prefeito de Londrina, coincidentemente pai do prefeito de Curitiba, Beto Richa, que foi candidato a governador, se elegeu governador com uma grande votação, enfrentando todas as forças políticas do Paraná, e fez uma belíssima administração. Eu era jovem, e lembro muito bem, quando na nossa região as forças políticas, principalmente naquela época, que vinham da Arena, se uniam e diziam que o candidato prefeito de Londrina não tinha chance, porque enfrentar a máquina do governo do Estado, a máquina do governo federal, e o povo do Paraná deu uma demonstração que sabe realmente o que quer. E eu sinto, Beto, que nós estamos vivendo exatamente o mesmo momento. Eu não tenho a menor dúvida disso. Conheço a região, conheço as lideranças da região, converso com a população, e hoje o Paraná realmente quer uma liderança nova, que tenha uma maneira diferente de fazer política e que tenha a experiência que você tem ao longo de quase 15 anos de vida pública, 2 mandatos de deputado estadual, vice-prefeito de Curitiba e 2 mandatos como prefeito de Curitiba e, o mais importante, como o melhor prefeito do Brasil. Essa experiência administrativa e a competência que você adquiriu ao longo da sua vida pública nos dá esperança de que realmente nós faremos uma grande transformação no Paraná. E a nossa região, Beto, principalmente essa região central do Paraná, é uma região que precisa realmente de alguém que tenha disposição ao trabalho, que realmente queira fazer uma nova forma de fazer política, ouvindo as lideranças, ouvindo os prefeitos. E o Beto, eu posso falar para vocês que eu tive a rara oportunidade e o prazer de ser seu colega durante 2 mandatos como deputado estadual. O Beto tem algo raro, mas que é extremamente importante na vida pública, que é a capacidade de ouvir. Tanto é que ele fez mais de 500 audiências públicas ao longo desses 7 anos como prefeito em Curitiba. E o grande sucesso da sua administração deve-se exatamente ao fato dele ouvir as comunidades e fazer a sua administração voltada aos interesses da comunidade que vive nos bairros. Ou seja, aplicando dinheiro público exatamente de acordo com as prioridades que são definidas pela população. E é exatamente isso que nós queremos aqui, Beto. A região central do Paraná precisa do governador que traga, desde já, um compromisso de elaborar um projeto de desenvolvimento para essa região. É uma das regiões, infelizmente, mais pobres do estado do Paraná, mas que tem um povo honesto, um povo trabalhador, e que realmente precisa de um governo que dê uma atenção especial. Desenvolva um projeto de desenvolvimento, ouvindo as associações dos municípios, ouvindo os prefeitos, vereadores, enfim, ouvindo as lideranças e a comunidade, para que nós possamos realmente dar um salto de desenvolvimento. E eu acredito que isso é possível. Nós temos aqui, como eu disse, gente trabalhadora, terras férteis, temos tudo para desenvolver. Estamos exatamente no centro do estado, mas nós precisamos de um projeto de desenvolvimento. E eu tenho falado muito com o Beto, até pela amizade que eu tenho pessoal com ele, nesse sentido. E ele tem mostrado a sua disposição de realmente trabalhar para que nós possamos trazer para cá a industrialização que é tão necessária na geração de empregos e, logicamente, também para o desenvolvimento de todos nós. Dizer a todos meus amigos que eu estou no PPS, todos sabem, sou o único deputado federal do partido e, lógico, que a nossa expectativa é de que nós estejamos juntos nas próximas eleições. Segunda-feira, inclusive, o Beto estará na minha casa, em Curitiba, com as lideranças do PPS, e eu tenho trabalhado no sentido de que nós já definamos, apesar das convenções serem no mês de junho, de que os partidos que têm simpatia pela candidatura do Beto Rich definam o seu posicionamento. Mas quero dizer aqui, Beto, e aqui estão diversos companheiros que me acompanham na vida pública há mais de 20 anos, que eu tenho um compromisso hoje que é irreversível. E isso eu já disse, inclusive, no meu partido. Se porventura acontecer, que eu não acredito que aconteça, do PPS não acompanhar o PSDB, não acompanhar a candidatura do prefeito Beto Rich, eu estarei ao seu lado, Beto. Esse é um compromisso. Esse é um compromisso que eu assumi com você há mais de 8 anos atrás e sempre te incentivando para que você fosse o nosso candidato a governador. E o Traiano disse muito bem, o Paraná tem uma oportunidade rara e oportunidade nós não podemos jogar fora. Eu acho que é uma oportunidade raríssima que o Paraná está tendo e tenho certeza absoluta, como eu disse, fui colega do Beto, sou amigo pessoal, mas conheço a pessoa do Beto Rich antes de tudo. É uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa que tem a capacidade de ouvir, tem a grande capacidade de formar equipe, que é extremamente importante, que nem um prefeito, nem um governador administra sozinho, precisa realmente ter a habilidade e a capacidade de fazer equipe. O Beto já demonstrou isso com a grande equipe que fez em Curitiba. Com certeza fará uma grande equipe para administrar o nosso estado. Por isso, Beto, conte sempre conosco, conte com o amigo César Silvestre e quero aqui pedir a todos os meus amigos que me acompanham na política, que venham junto conosco, independente de corrente partidária, independente de posicionamentos, muitas vezes, difíceis, que você tem que assumir no seu município, em virtude de muitas vezes o PSDB ser adversário ou não, nós temos que deixar as coisas pequenas de lado. Eu acho que nós temos que olhar o Paraná como um todo. E nós, o Paraná, realmente não pode perder essa oportunidade. Quero, antes de finalizar, parabenizar os 66 anos que o município de Ipitanga completa hoje. Quero, em teu nome, parabenizar a todos os pitanguenses e dizer da minha satisfação de representar também esse município no Congresso Nacional. E vamos todos juntos, vamos fazer uma grande corrente, que eu tenho certeza absoluta que o Beto terá uma grande vitória. É o candidato que tem o maior potencial, é o candidato que tem tudo para crescer ainda, tem hoje uma aprovação de mais de 80% da população de Curitiba, tem mais de 70% das pesquisas de Curitiba, está crescendo em todos os municípios, crescerá muito ainda e, se Deus quiser, será o nosso governador já no primeiro turno. Um grande abraço a todos. Queremos, ainda há tempo, agradecer a presença do Carlos, vice-prefeito do município de Turvo, o qual também hoje está dentro do partido PSDB. Queremos agradecer a presença de vereadores que estão junto com a gente. A gente acaba vendo aqui alguns vereadores, Juscelino Bino, de Nova Tebas, vereador Lindolfo, de Manuel Ribas, Silvério Guedes, muito obrigado, suplente vereador Pitanga, Batatinha está por aqui. Bem, os vereadores que aqui estão, o pessoal de Palmital também, estão vendo aqui alguns vereadores do município de Palmital, os vereadores dos municípios vizinhos, todas as autoridades, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pelo carinho, bem como os empresários e simpatizantes desse encontro superpartidário que aqui está acontecendo. Queremos, de uma forma especial, convidar o Carlos, que é vice-prefeito de Turvo, que está aí, para que também esteja vendo aqui à frente, acompanhando os demais amigos do PSDB que fazem parte desta mesa. E, sem sombra de dúvida, nós não podemos deixar de agradecer a imprensa falada, a imprensa escrita, a imprensa que diariamente tem debatido a política do Estado do Paraná, a política do nosso Brasil, e vocês, senhores e senhoras, sabem que a imprensa realmente faz a diferença nesse momento, porque abre os elos para que nós possamos conhecer quem são os nossos verdadeiros representantes. Queremos também, ainda há tempo, agradecer a presença do ex-prefeito do município de Boa Ventura de São Roque, Joaquim Domingos dos Santos, o Dominguinhos, e o ex-prefeito de Ivaiporã, presidente do PSDB, Pedro Papim, no município de Ivaiporã, também está junto com a gente. Queremos agradecer a presença do tenente Cubas, muito obrigado pelo carinho e pela presença, e também do presidente do PPS de Guarapuava, o César Silvestre Filho. Muito obrigado, seja muito bem-vindo a esse encontro surrepartidário. Convidamos neste momento para que faça uso da palavra o deputado estadual e presidente estadual do PSDB, o deputado Valdir Rossoni. Boa tarde a todos, boa noite. Já começou uma chuvinha para ficar mais tranquilo. Eu quero aqui iniciar as minhas palavras rendendo a minha homenagem ao povo de Ipitanga, que construiu essa cidade com muito trabalho, e que hoje comemora 66 anos de existência. Acho que a nossa presença aqui hoje, a presença do deputado César Silvestre, do deputado Traiano, do representante dos vereadores de Curitiba, o Galdino, a presença do deputado Litro e a presença ilustre do prefeito de Curitiba, demonstra o respeito e o carinho que nós temos por Ipitanga e por essa região. Eu quero saudar aqui, fico contente, porque nós praticamente toda semana temos feito reunião no Paraná. Em todos os recantos do Paraná nós estamos reunindo companheiros que comungam quase que do mesmo sonho. E depois de começarmos a conversar, começamos a comungar este sonho. Mas eu vejo uma coisa fantástica que está acontecendo aqui hoje. Eu vejo a presença aqui de prefeitos, de vice-prefeitos, de ex-prefeitos, de vereadores. mas eu quero saudar especialmente aqui a presença das mulheres. A presença das mulheres para nós é muito importante. Além disso, de saudar as mulheres aqui presentes, e nós temos feito um esforço muito grande para que tenhamos a participação da mulher na política efetiva, através do PSDB Mulher, eu quero saudar aqui também a presença dos professores. Diga-se passagem, uma incumbência que o prefeito Beto Richa sempre me atribui. Rossoni, eu não quero ir nem em nenhuma cidade do Paraná que você não convide os professores para estar presentes. Prefeito Beto Richa, saudamos aqui os professores da região e os professores do Paraná. Hoje, eu fiz uma caminhada. Laranjeiras do Sul, Marquinho, Palmital, cheguei em Pitanga. E eu quero aqui agradecer a presença de todos os amigos, de todos os partidos políticos que estão aqui, que nós, aproveitando a presença do prefeito Beto Richa no aniversário de Pitanga, convidada pelo prefeito da cidade, eu disse aos meus colegas parlamentares, deputado César, deputado Traiano, deputado Litro, digo, olha, nós poderíamos aproveitar esta mesma ocasião em que o prefeito Beto Richa está em Pitanga, no dia do aniversário de Pitanga, vamos fazer uma pequena reunião com as lideranças dos municípios vizinhos de Pitanga. E aproveitamos, estamos aqui, estamos satisfeitos com a presença, está faltando lugar, estou vendo gente em pé lá fora, mas isso mostra a grandeza do momento histórico que nós estamos vivendo no Paraná. Eu sempre digo para os companheiros, os paranaenses, e acho que cada um que está aqui está com um sonho de mudar a realidade do nosso estado. Porque o nosso estado, principalmente para quem está morando nessa região, para quem está morando nessa região, deputado Traiano, esta região é uma das regiões que precisa da atenção do governo. Deputado César Silvestre, Vossa Excelência, colocou com perfeição. Esta região aqui precisa de uma atenção especial do governo. E a atenção especial só vai acontecer através de um programa específico, destinado a esta região e a esses municípios. Muitos podem estar perguntando, mas como nós vamos realizar isso? Nós vamos ter que realizar, nós precisamos sonhar, nós precisamos buscar recursos, nem que tenhamos que buscar recursos internacionais. Prefeito Beto Richa, o prefeito Beto Richa está aqui, e aqui todo mundo falou em ele ser candidato a governador. O prefeito Beto Richa, ele está sendo convocado pelos seus companheiros para ser candidato a governador do Paraná. O prefeito Beto Richa, me desculpe, ele não tem o direito de frustrar a vontade do povo paranaense. O prefeito Beto Richa, com a sua juventude, ele tem que nos ajudar a realizar o nosso sonho. E olha, nós vamos realizar 3 sonhos de uma vez só. Primeiro, nós vamos mudar a forma de fazer política no Paraná. Fazer uma política decente, uma política de respeito, uma política que quando você encontra o governador, você tenha prazer de olhar no seu governador, de cumprimentá-lo e sentir, num leve sorriso, o respeito que ele tem à população do Paraná. Segundo, a outra grande questão que o povo do Paraná sonha, além da mudança, a renovação na figura do prefeito Beto Richa, está a mudança a renovação e o certificado de qualidade. Quando eu digo a terceira qualidade, que é o certificado de qualidade, eu estou falando do melhor prefeito do Brasil. Eu estou falando do homem que foi escolhido, prefeito Traiano, deputado Traiano, o melhor prefeito do Brasil pela décima vez. Então nós, e eu tenho sentido isso, nós paranaenses queremos mudar, renovar com a certeza da competência, que é o certificado que o prefeito Beto Richa tem por ser o melhor prefeito do Brasil pela décima vez. Prefeito Beto Richa, você tem outra qualidade que encanta os paranaenses. Você não é de Curitiba. Você é e tem o barro vermelho do interior do estado do Paraná. Você é nascido no interior do Paraná. Você tem uma outra qualidade que encanta nós paranaenses. Você teve seu pai que construiu uma história nesse estado como o melhor governador para o interior do Paraná. E eu não tenho dúvida que você vai honrar o seu pai, vai honrar a sua origem, vai mostrar a sua capacidade de gestor político, de gestor público, vai mudar a forma de fazer política. E este sonho, que hoje numa centena de pessoas, nós estamos plantando nesta região, daqui a 4, 5 anos, você já como governador, em final de mandato, nós estaremos aqui lembrando desta data, desta tarde chuvosa, onde todos nós começamos a sonhar e a realizar este sonho de todos os paranaenses. E como é que nós vamos realizar esse sonho? O que é que nós estamos fazendo aqui? Prefeito Beto Richa vai ser governador do Paraná se nós quisermos. Se os senhores e as senhoras quiserem. E certamente, se cada um sair daqui dando a sua contribuição. Eu vou sair daqui, sou vereador de Laranjal, vou chegar em Laranjal amanhã, ou no próximo domingo, ou no próximo final de semana, vou reunir meus companheiros e dizer a eles, vamos sonhar, vamos mudar a política, vamos renovar a política do Paraná com competência, com qualidade já demonstrada. Se cada um sair daqui com este objetivo, eu não tenho dúvida de que aqui a alguns meses nós estaremos comemorando não a nossa vitória, mas nós estaremos comemorando a vitória do povo do Paraná que quer a mudança, a renovação com a certeza da qualidade e da capacidade de gestor público. Eu sou entusiasmado. Eu às vezes fico pensando, prefeito Beto Richa, César Silvestre, eu vejo assim, às vezes, a movimentação de algumas figuras extraordinárias da política do Paraná e que não venho aqui a fazer críticas, mas que são forças muito fortes, que começam a se aglutinar para disputar as eleições. Eu sempre digo o seguinte, pode se aglutinarem, pode se amontoarem, pode se coligarem, o que me parece que a população do Paraná está tão atenta e tão determinada para esta mudança de forma de governar, este jeito diferente de governar, que ninguém vai segurar o povo do Paraná, por mais forte que seja a liderança que se opõe à sua candidatura. Por isso, prefeito Beto, hoje que você está aqui junto com seus companheiros, a primeira reunião política, recebendo aqui a convocação do deputado César, a convocação do deputado Traiano, do deputado Litro, dos prefeitos, dos vereadores, das mulheres que estão aqui, dos professores que estão aqui, eu quero dizer a você, eu não tenho dúvida de que esta caminhada será vitoriosa. Nós temos que ser determinados. E com a sua determinação, com a sua competência, liderado por você, nós seremos todos soldados desta causa vitoriosa. Beto Richa, governador do Paraná. Muito obrigado. Muito obrigado. Me empolguei, falei demais, espichei o meu discurso, me tornei chato, mas quero dizer para vocês, quando eu falo dessa causa, eu sou entusiasmado. E tenho certeza absoluta que valeu a pena esse sacrifício de virmos aqui ouvir a palavra do prefeito Beto Richa, porque é este jeito diferente de governar que nós estamos procurando. Muito obrigado. Ouvimos aí o deputado estadual Valdir Rossoni, presidente estadual do PSDB, do Partido Tucano, do Estado do Paraná. E nesse momento, nós passamos a ouvir ele que foi duas vezes deputado estadual, foi vice-prefeito de Curitiba, capital do Estado, eleito prefeito de Curitiba, foi reeleito prefeito de Curitiba com quase 80% dos votos. E pela décima vez, aprovado o melhor prefeito do Brasil, por vários institutos do Paraná, que tem renome. Convidamos para que os senhores e as senhoras possam conhecer a partir de agora, além de conhecer a fisionomia, também passar a ouvir o futuro governador do Estado do Paraná, Beto Richa. Tá bom. Quero inicialmente cumprimentar o nosso grande companheiro, presidente estadual do PSDB, deputado Valdir Rossoni, deputados estaduais, o Traiano, o Litro, meu amigo também companheiro, deputado federal César Silvestre, e tive com esses quatro valorosos deputados a oportunidade de estar na Assembleia Legislativa, como deputado estadual também. E, portanto, é com grande prazer que eu falo que foi uma honra poder ter dividido o espaço da Assembleia com quatro deputados competentes, decentes e que defendem com muita intransigência os legítimos interesses do povo do Paraná e representam muito bem os seus municípios e as suas regiões. É com satisfação que pertencemos ao mesmo grupo político. Quero cumprimentar o nosso ex-prefeito, presidente do PSDB local, o Osni Chong, o vereador lá de Curitiba, que tem nos acompanhado nessas incursões ao interior do Estado, o professor Galdino, que embora no primeiro mandato tem se destacado muito com a sua competência, a sua personalidade diferenciada e foi um dos vereadores mais votados da capital. Quero também agradecer a presença do prefeito de Campina do Simão, o Miro, do prefeito de Dois Vizinhos em Exercício, o Paulinho, vice-prefeito de Boa Ventura, o Zé Coco, vice-prefeito de Laranjal, o Dico, o ex-prefeito de Rio Bonito do Iguaçu, o Joel, o ex-prefeito de Vaiporã, Papim, o vice-prefeito de Turvo, o Carlos, a Maria José, presidente do PSDB de Guarapuava, vereadora daquele município, em seu nome, cumprimentar e agradecer a presença de todas as mulheres nesse nosso evento. Não sei se citei todos os prefeitos e ex-prefeitos, que o meu cerimonial aqui foi realizado pelo deputado Litro, mas quero cumprimentar todas as lideranças da região central do nosso estado. É com muito prazer que eu estou hoje aqui na cidade de Pitanga, conseguindo conciliar os meus compromissos na capital, uma agenda extensa de trabalho, mas venho aqui trazer o nosso abraço aos nossos amigos deste município que comemora hoje 66 anos de existência. E poder aproveitar, além de aproveitar as festividades aqui, para trazer o nosso abraço e prestigiar os eventos, realizar esta reunião organizada pelo PSDB, mas suprapartidária com as lideranças desta região. Para podermos falar um pouco do futuro do Estado, podemos avaliar as dificuldades, avaliar as carências dos municípios desta região, como fizemos em outras regiões no segundo semestre do ano passado. Essa é a primeira reunião que fazemos nesse ano de 2010. E passou rápido o tempo, já estamos no ano da campanha eleitoral. E para iniciar a minha fala, e eu vi muitos que me antecederam fazendo referências da nossa pré-candidatura que surgiu. E, por sinal, foi de maneira natural. Eu aceitei esta convocação do meu partido para colocar o meu nome como pré-candidato para avaliação dos nossos companheiros. E surgiu de forma natural. Por quê? Começou a se especular eventual candidatura nossa ao governo depois dos bons resultados da nossa administração lá na capital, em que merecemos o reconhecimento nacional por 10 vezes dos institutos mais conceituados. O Datafolha, por exemplo, em dezembro passado, mais uma vez, a melhor administração do Brasil, com 84% de aprovação, enquanto o segundo colocado, o prefeito de Belo Horizonte, teve 50% de aprovação. É algo que me honra muito, me orgulha ver que o nosso esforço, a nossa dedicação na administração da capital mereceu o reconhecimento da nossa população com alto índice de aprovação. E é importante lembrar que Curitiba é formada de pessoas das mais exigentes do Brasil e conquistar a confiança daquele povo é algo que me orgulha sobremaneira. E como eu dizia, esta avaliação positiva, esse reconhecimento nacional, volta e meia eu recebo prefeitos, políticos, líderes de várias partes do Brasil e me perguntam: Beto, conta para nós qual é o segredo do sucesso. Como é que você conseguiu conquistar a confiança do seu povo? O que você fez de extraordinário? Foi nada. Fiz com simplicidade o que deve ser feito. Nada além do que manda cartilha, o arroz com feijão. Você não vai encontrar em Curitiba grandes obras que se preocupam mais com a plasticidade do que com o conteúdo. Todas as obras são as obras necessárias para melhorar a vida das pessoas. Mas você não vai deixar uma marca na cidade para eternizar o seu trabalho e ser lembrado para sempre? Falei, não. Isso custa muito dinheiro, eu estaria tirando dinheiro de obras e programas sociais importantíssimos para a nossa população, ou seja, obras até de infraestrutura viária e urbana. E foi o que nós fizemos em Curitiba. Mas o que que acontece? Bem, eu tenho conceitos que regem a nossa gestão, que é o da transparência dos nossos atos, a ética na vida pública, o respeito que é devido a todo cidadão e administramos com austeridade, ou seja, absoluto rigor na aplicação dos recursos públicos, que se traduz em obras por toda a nossa cidade. Nós pegamos a Prefeitura de Curitiba com um déficit financeiro e conseguimos, sucessivamente, em todos os anos da administração, um superávit. Isso sem deixar de fazer obras. Quem tem passado por Curitiba pode testemunhar que a cidade é um grande canteiro de obras. Para esse ano e o ano seguinte, então, teremos mais obras ainda do que já aconteceu nesses 5 anos. Ontem mesmo vim de Brasília, onde assinamos um contrato com a Agência Francesa de Desenvolvimento para mais 200 milhões de reais em obras por toda a nossa cidade. Melhoramos o gasto público. Não basta apenas você economizar, mas é importante você gastar pouco em coisas essenciais à população. Gastamos com qualidade, ou seja, nós demos um choque de gestão, que consiste em fazer mais, melhor, gastando menos. É das poucas cidades do Brasil que está com os precatórios em dia. 120 milhões de reais foram pagos em precatórios. Todos os compromissos honrados. Investimos todos os anos mais do que determina a Constituição em educação e também em saúde, que são serviços essenciais à nossa população. Mas o ponto mais forte da nossa gestão é a opção que fizemos por uma gestão democrática. Fazemos um governo próximo das pessoas. Um governo que promove sistematicamente audiências públicas por todos os bairros da cidade. Para quê? Para garantir o direito sagrado do cidadão definir o seu futuro, participar conosco das principais decisões da nossa administração. E, ao mesmo tempo, é um espaço para eu estar mais sintonizado, identificado com os reais e legítimos interesses da população de cada comunidade da nossa cidade. Essa experiência das audiências públicas é uma experiência que eu tirei do governo do Estado, vivenciando o governo democrático que meu pai realizou no Paraná. José Richa fazia a interiorização do seu governo com todo o seu staff de secretários. Fazia reunião nas cidades polo com as lideranças políticas, religiosas, comunitárias, empresariais, enfim. Todo mundo que tinha boas ideias e propósitos eram bem-vindos nesta reunião, que servia também para uma prestação de contas do que o governo estava realizando ou estava planejado para realizar naquela cidade, naquela região. Então, é uma experiência do Estado que serviu muito bem para a nossa administração na capital. Com esta forma de governar, nós construímos uma sólida e bem-sucedida relação de confiança com a população da nossa cidade. Eu historiei isso para dizer que os destaques que conseguimos em Curitiba, em todas as áreas da administração nacional, gerou uma expectativa muito forte no Paraná com uma eventual candidatura nossa ao governo do Estado. E eu aceitei esse desafio, esta convocação dos companheiros do PSDB, e é uma candidatura que surgiu de forma natural, não foi imposição, não sou e jamais serei candidato de si próprio, até porque eu acredito que quem pensa assim está fadado ao insucesso. Ou uma conjuntura o leva a uma candidatura majoritária, ou não tem outra forma de ter sucesso numa empreitada como essa. E eu aceitei essa convocação porque entendi, e os companheiros do PSDB e outros partidos aliados entendem que tem um grande espaço na política do Paraná para uma candidatura nova. Mas eu não digo nova em idade, não. Uma candidatura que represente mudanças. Mudança de estilo de se governar, mudança de jeito, diferente, com temperamento aceitável, com respeito às pessoas, com equilíbrio, com competência na gestão pública, uma visão moderna de se governar o nosso Estado. Uma candidatura que traga novas propostas, ideias mais arejadas, que possa representar, como foi colocado pelo César Silvestre, a renovação política do nosso Estado. Nós entendemos que tem um ciclo político, é o sentimento que a gente sente das pessoas, que está se encerrando e podemos inaugurar um novo ciclo político no nosso Estado. Eu aceitei essa convocação e aqui eu vou confessar para vocês que os nossos companheiros não precisaram insistir muito não, porque eu nunca escondi uma vontade no íntimo de um dia poder governar o nosso estado do Paraná. Mas não, e muitos companheiros que aqui estão, Nelson, Papim e tantos outros, já estiveram conosco em outras caminhadas. E me conhece, eu nunca fui movido por vaidade pessoal, sou vacinado a isso. Talvez pelo fato de sempre ter convivido com o poder não me deslumbra. Eu estou na política para servir, para dar minha contribuição na construção de uma sociedade melhor. Para garantir o bem-estar das famílias paranaenses. Eu tenho vontade de ser governador para fazer pelo nosso Estado o que, graças a Deus, eu estou conseguindo fazer lá na capital. E quando o Rossoni falou de pé vermelho, eu sou do interior, sou nascido e criado em Londrina com muito orgulho. E acho que o Rossoni estava conosco em outras reuniões que fizemos e fomos abordados por algumas pessoas, alguns membros da imprensa, dizendo o seguinte: olha, nós temos um pouco de receio de políticos que vêm da capital e que não tem os olhos voltados para o interior, que não conhece a realidade do interior. Será que, de repente, a sua candidatura não vai representar isso? Falei: olha, meu amigo, esse mesmo preconceito eu enfrentei lá na capital. Quando eu tive a vontade e fui candidato a prefeito de Curitiba em 2004, eu enfrentei o mesmo preconceito. Os meus adversários, na tentativa de desqualificar a nossa candidatura, diziam: o que que esse cara do interior quer se meter aqui com a política da capital? E nós vencemos esse preconceito e provamos a eles que a cidade de Curitiba mudou muito. A maioria da população de Curitiba é formada de pessoas que vieram do interior do Estado. Eu sou nascido e criado em Londrina, e quem conheceu, e aqui eu encontrei muitos companheiros que conviveram com meu pai, que foram parceiros dele em muitas caminhadas políticas, nas grandes lutas democráticas no Brasil, sabem que ele fazia política com muita devoção e muita intensidade. O nosso convívio familiar acabava se dando no meio político. E desde criança, eu acompanhava meu pai nas suas incursões pelos mais diversos municípios desse estado. Além disso, eu fui deputado de 2 mandatos. Então, aqui os 4 companheiros deputados que testemunharam, assim como eles, também fui um deputado municipalista, que representou o município de todas as regiões do Paraná. Frequentei uma infinidade de reuniões de micro-regiões com os prefeitos. Conheço bem a realidade do Paraná, conheço o sentimento dos nossos irmãos paranaenses, sei das dificuldades, das carências, o que nós juntos podemos fazer para solucionar esses problemas. Eu não tenho a fórmula do sucesso, mas tenho a certeza que juntos com vocês nós vamos transformar esse estado num lugar muito melhor para se viver. Eu acredito que o governante, antes de ser um especialista especificamente numa área, entender exclusivamente de educação, entender exclusivamente de saúde, entender exclusivamente de agricultura, tem que ter sentimento, saber do que o povo precisa. Tem que saber ouvir, até porque sabendo ouvir, estando presente nos municípios, atuar de forma democrática, nós nos sensibilizamos com as dificuldades e podemos agilizar ações administrativas que atendam os interesses da população. Mas, acima de tudo, tem que ter competência na gestão pública. O que é preciso fazer no Estado? Mais ou menos todos nós sabemos. E todos os candidatos que vão ser agora governador sabem mais ou menos o que tem que fazer. Melhorar a infraestrutura do Estado, melhorar a estrutura da saúde pública, que está extremamente precária, contratar mais policiais. É um absurdo o Paraná ter basicamente o mesmo número de policiais militares que o estado vizinho de Santa Catarina, que tem a metade da nossa população. O incentivo aos nossos produtores rurais, agricultura é importante, lógico que é. É a base da nossa economia. Quando a agricultura vai bem, todo o estado do Paraná vai bem, aumenta as riquezas do nosso estado, gera divisas para o nosso país, movimenta a economia das pequenas cidades. Agora, como é que faz isso? Da onde vem o dinheiro? Nós realizamos muitas obras em Curitiba, muito acima da expectativa dos curitibanos. Centenas de quilômetros de asfalto, de calçadas, obras de grande, médio e pequeno porte, escolas, creches na história de Curitiba, nunca se fez tanta creche. Por quê? Porque tivemos uma administração competente no gerenciamento dos recursos públicos. E da mesma forma faremos no estado do Paraná, montando uma grande equipe de pessoas competentes, qualificadas, preparadas para o exercício da função e sempre ouvindo os nossos companheiros do interior do estado. Queremos governar junto com os nossos companheiros, prefeitos, os grupos políticos de todas as regiões e todas as cidades, e juntos, certamente, nós vamos conseguir elevar a autoestima do povo desse estado, colocar o Paraná onde sempre esteve. Um estado exemplar, com grandes indicadores econômicos e sociais, como nós não temos visto atualmente. Então eu quero dizer a todos, estamos entrando nessa caminhada e o PSDB está tomando a decisão, já nos próximos dias, poder dar um indicativo de uma candidatura. E o nosso nome tem merecido o apoio de todo o PSDB, de vários outros companheiros. Estou muito otimista com a possibilidade concreta de estarmos construindo uma grande aliança de forças políticas respeitadas, conceituadas em todo o estado do Paraná. E tenho a certeza que nesta caminhada vocês podem contar com todo o meu trabalho, com todo o meu empenho e com todo o nosso esforço para fazer aquilo que o povo do Paraná espera de cada um de nós. O melhor que nós podemos fazer com competência, com seriedade, com decência, o espírito democrático que sempre esteve presente em todos os nossos atos na vida pública. Então, essas as nossas palavras. Não vou aqui detalhar cada uma das áreas da administração, agricultura, saúde, educação, mas pode ter a certeza, já estamos construindo democraticamente um grande projeto de governo que contemple os interesses de todo o povo desse estado, respeitando as vocações e as características de cada uma das regiões do nosso estado. Agradeço a presença de todos vocês aqui nessa noite, que nos engrandece, nos honra bastante e nos fortalece, porque nos dá a certeza que nesta caminhada nós não estamos sozinhos. Temos um grande exército de companheiros que pensam na mesma direção, que querem o bem desse estado e sabem que que é possível realizar um grande governo à altura das expectativas de todos os paranaenses. Muito obrigado pela participação de todos e que Deus nos ilumine nessa caminhada. Muito obrigado a todos. Licença, só um minutinho, pessoal, atenção de vocês. Antes que vocês vão embora, eu quero pedir que nós cantemos os parabéns à nossa cidade de Pitanga. Obrigado a todos pela presença. Convidamos então para que possamos cantar os parabéns à cidade de Pitanga, que hoje está completando 66 anos de emancipação política e vivendo mais um aniversário, a sexta edição da FECentro. Cantamos junto. Os parabéns para o município de Pitanga. Para você, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva Pitanga! Obrigado, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à cidade de Pitanga. Muito obrigado pelo carinho, os amigos que aqui estiveram presentes, senhoras e senhores que participaram do encontro superpartidário organizado pelo PSDB do Estado do Paraná. A imprensa falada, a imprensa escrita, as autoridades, vereadores e prefeitos, vice-prefeitos, comerciantes, empresários de toda a grande região do Estado do Paraná, o nosso muito obrigado. Convidamos os senhores e as senhoras para que nesse momento estejam se dirigindo ao antigo pátio de máquinas aqui do município de Pitanga, onde está acontecendo a sexta edição da maior festa centro, da maior festa do centro do Paraná, que é a sexta edição da festa centro. Daqui a pouquinho teremos o grande show com Guilherme Santiago e a presença das autoridades com queimas e fogos. Todos estão convidados a estar prestigiando ao sexto aniversário da festa centro, ao sexto, aliás, os 66 anos aniversário de Pitanga e a sexta festa centro, a maior festa típica do centro do Paraná. A todos vocês, o nosso muito obrigado mais uma vez pelo carinho. Voltamos a repetir e frisar a imprensa que sempre, sempre tem acompanhado o dia a dia da política do Estado, discutindo e debatendo. É bom que você acompanhe e conheça como que a imprensa olha para a nossa política, para que nós possamos conhecer verdadeiramente as nossas autoridades e os nossos representantes. Portanto, a gente encerra aqui mais um dos encontros subpartidários organizado pelo PSDB do Estado do Paraná, agradecendo a presença de todos vocês. A todos, uma boa noite. Thank you.